Antena Web. Sintoniza-te. Trying, no need to pretend.

that you do, boy, you know I support ya. How could you think I would do this to you? I thought wifey would mean more to you. I ain't trying to say I weren't there that day. I'm just trying to say it didn't happen that way. Neighbor boss, the name is true, the game is true. You know I belong to you, come on. But if you're trying to give ultimatums, then this right here is the point that I'm making. Do your thing, I'll be alright. Alizé, high grade, I'ma be alright. Trust that the love that we shared was so wrong. Shame, cause I felt it was so strong. It's okay, make your moves, cause I know you'll be back in a week or two. Antena Web da Música. Música. Maria, essa casa senhor. E mais música. A GuideMe oferece-lhe um serviço personalizado na área da multimédia, locução e aplicações Android que tornarão a sua empresa mais apelativa, atual e competitiva. Estamos ao seu dispor para o aconselharmos. Fale connosco. www.guide-me.pt. Tens uma banda? És um artista? Queres te dar a conhecer? Então estás no lugar certo, porque a Antena Web dá-te a oportunidade de divulgares através das nossas emissões. Escreve-nos um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com e envia-nos juntamente uma música para podermos passar aqui na Antena Web. Estamos à tua espera. geral.radioantenaweb@gmail.com. Antena Web. Sintoniza-te. RadioAntenaWeb.info. Canal 2.RadioAntenaWeb.info. Best.RadioAntenaWeb.info. Facebook.com/RadioAntenaWeb. Twitter.com/RadioAntenaWeb. E geral.RadioAntenaWeb@gmail.com. Estas são as nossas portas de acesso. Pode ainda adicionar-nos com o nome Skype Rádio Antena Web. De portas abertas, sempre. Antena Web, sintoniza-te. se meni, a znaš da mi čeženja bol dušu plijeni. Bez tebe su pusti sad svi moji snovi, ako me još voliš, samo me pozovi. Okreni moj broj, ti živote moj, želim čuti riječi tvoje, javi se zlato moje. Okreni moj broj, ti živote moj, želim čuti riječi tvoje, javi mi se zlato moje. Cvijeće brala i stotinu puta na dan si me zvala. Sada se ne javljaš ko nekada često, šta se s tobom zbiva, kaži mi bar nešto. Okreni moj broj, ti živote moj, želim čuti riječi tvoje, javi mi se zlato moje. Okreni moj broj, ti živote moj, želim čuti riječi tvoje, javi se zlato moje. Antena Web em primeiro lugar. Yeah. Chamava-se Catarina, o Alentejo a viu nascer. Chamava-se Catarina, o Alentejo a viu nascer. Serranas viram em vida, valeizão a viu morrer. Serranas viram em vida, valeizão a viu